Força Aérea Brasileira, 2733 controle. Encerrar o serviço radar, aproxima-se de Coral e chame o controle Ilhéus, frequência 1201. Boa viagem. Do trip 5514, pátio 3, para pushback acionamento. Utilizado, chame táxi 5514, que é negão no 0 no 3. Chamará. 1715, chame Recife 1288. Recife 1228, obrigado, bom dia, boa noite, chama você. Boa. Controle, Salvador, bom dia, 1897, passando 1500. 1897, este é o controle, meu cordial, está em contato radar. Tomei autorizado, reporte ingresso. Nível táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá torre em 1862. Bom voo, bom dia, gol 9280. Índia Alfa, ponto de espera com a torre, grato, um bom dia, gol 9280. Proceda. Cumprindo instrução do centro de controle, voo hibride. Sente proa de hibride, gol no 605. Gol no 897. Prossega. Cumprindo instrução do centro de controle, suba para o 320. Recife 320, subindo. Gol no 897. Parada, dona Sá. Romeu autorizado, ingresso decolagem 120 com 10. A linha decola, Romeu. Meu fora. Mike Direct ao meu 01 no controle 1935. 935 controle, grato, até o regresso. Chance. Controle, muito bom dia. Papapá, Mike Direct ao meu, decolada da 97 na sua escuta. Papá, papá, Mike, Juliette, Romeu, este é o controle Salvador, meu cordial capitão, vamos voar visual e sempre na escuta. Afirmativo, capitão, muito bom dia, no cordial, vamos ingressar na linha do litoral sul, no, na escuta permanente do controle, Romeu. Positivo. Solo Salvador, 035, 17, na posição 11 para posicionamento. 357, livre posicionamento, chama para o táxi, o altímetro no 013. Voo 1605, chame Recife 1251. Gente, centro Recife 251, mas bom dia. Boa. Solo Salvador, TP 5514, 55 a bordo, 3 horas e 40, alterna Maceió, tá pronto para o táxi. Maceió, 3 e 40, 55 a bordo. Tá livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá, a torre em 18, meia dúzia, o Kenegão no 0, no 3, bom voo, bom dia, o TP 5514. Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, quanto no ponto de espera, 108.612, obrigado, bom trabalho aí, até a próxima. Solo Salvador Azul 4069, tem informação, informação antes, já teria autorização para Campinas? Você tem aqui o 360 para Campinas, senhor, aceita, copia? Afirma. Azul 4069, está autorizado para Campinas, nível de voo 360. Pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Zanetti. Decola da cabeceira 10, curva à direita, subida Dael, em seguida Leda e Bride. O transponder é 5464, controle 1935. Cotege. Sente autorizado nível 360 para Campinas, via APA Zulu 16, BHZ, Zanetti. Decola da 10, saída Dael, Leda, Bride. Aciona 5464, controle 1935, azul 4069. 4069, correto, cotejamento, chama pronto para o pushback e acionamento. Chama. Salvador, bom dia, TP 5514 no ponto de espera da 10, Toronto. Trip, ingresso, decolagem, 128 nós. Ingresso, decola, TP 5514. Gol 1897, chame Recife 1251. Trocando Recife 1251, bom dia, obrigado. Bom dia. 35, 17 está com 139 a bordo, alterna com 20 com 4 horas e 10 para táxi. 139 a bordo, está livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro no 0 no 4, quando pronto a torre 1862. Bom voo e bom dia, está 357. Táxi via pátio principal, Índia Alfa, no ponto de espera com a torre 18, bem, obrigado, bom trabalho, boa semana. Salvador, bom dia, TAM 3890. Com a informação Juliette, nossa autorização recebe 390, pronto para a cópia. Bom dia, TAM 3890. Eu tenho o seu plano aqui, mas está com o horário vencido. O senhor sabe dizer se a companhia apresentou uma DLA para depois das 9h20 aí? Nosso call fora está aqui para a gente 10h25 do Lula. Ok, achei aqui no sistema esse ADLA. Ok, então o TAM 3890 copia? 330? Afirmo. O TAM 3890 está autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Adler Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5453, o controle em 119 decimal 35, contente. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Caju, 5453, transponder, 11935, controle, TAM 3890. 3890, correto, cotejamento, chama pronto para o push e acionamento. 3890. Salvador, bom dia, TAM 3153, autorização 380 para o Galeão. 3153 é 380 para o Galeão, é isso, confirma? Afirmativo. Autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela APA November 857 até Porto Seguro, APA Zulu 16 até Gruff e APA Zulu 14 até Toquim. Decola da cabeceira 10, curva à direita, subida Dael, após Leda e Bidev. O transponder é 55. 17 e o controle em 119 decimal 35, contagem. Autorizado 380 para o Galeão, via para 857, é seguro. Depois o pêndulo 16, Grupo, vamos do 14 até Tolkien. Decola da 10, com a direita da El, Leda e Bidev. 5517 transponder, 1935, controle está 3153. Correto, 3153, chama para o pushback, acionamento. Para. Gol 9280, chame Recife, frequência 12685. 12685, bom dia. 9280. Bom dia. Sete autorizado, decolagem, o vento 12089. Livre decolagem, tá 3507. Não mantém voo pairado sobre o estádio de Pituaçu. Positivo, livre. Livre posicionamento, chama para o táxi, o altímetro no 0 ou no 4. Para, 3153. 17 aos 13, 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Sobre Salvador, bom dia, 1035, no 7, passa 1200 na Golinha. 1035, no 7, este é o controle, Salvador está em contato radar. Salvador, está 3890, puxa bem cancelamento no 04. Está 3890, no ponto 4, solicitando push, confirma? Afirma. Inicia de imediato, confirma? Afirma, inicia. Autorizado, agilizando, chama para o táxi, o altímetro 1013. Autorizado, iniciando, 1013. Controle o trip 554 após pouco autorizar Aracaju. Aguarde um momento, vamos consultar o centro. Ok, obrigado. Cinco autorizado. Obrigado, 5514. Tá 3153, tá com 47 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, treina Guarulhos. Copiei 3 e 30, Guarulhos 147, é isso? Positivo. Ok, vai taxiar lento via pátio 1 no Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre em 18, meia dúzia, o altímetro novamente 1014, e tem um bom voo e um bom dia. O senhor vai seguir a nave da companhia que tá puxado no 4, prestes a iniciar o táxi, ok? Ok, iniciando lentamente, via pátio Índia Alfa, no ponto certo, 18-6, na 3153, boa. Equador, está 3890, pronto para o táxi. 59 a bordo, 3 horas e 40, altera Natal. 59, 3 e 40 e Natal. Tá livre o táxi à direita, no ponto de espera a torre em 18,6 dúzia. O altímetro no 0 no 4, tem um bom voo e um bom dia. Está 3890. Táxi, então pode esperar do 10, com a 14, 10, 14, ajuste, está 3890. Controle 3597, pequena desvio à direita, pro 270, já retorna ao eixo. Positivo, livre. Índia Novo Maralva, este é o controle Salvador. Vamos prosseguir para pouso, operação visual 1014. E o senhor pode prosseguir direto para a final da pista 17. Eu tenho uma janela aí de 15 minutos, o senhor pode aproximar direto. Me chamando? Recibo no 7, sempre é possível, mas o senhor vai chamar agora 1288 e efetuar a solicitação. Boa viagem. 1288, bom, sempre solicitando o cinto. Muito obrigado, senhor, pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Boa. Salvador, bom dia. Tá 3890, ponte de espera da 10, pronto. 3890, decolagem 0989. Livre decolagem 10, 3897. Livre acionamento, chama táxi, Alfa Tango Tango. Se autorizado, reporta na Papá para ingresso, Alfa Tango Tango. Trip 5514, chame Recife, 12685. 12685, 5514, uma boa semana. Boa. Papá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle. Tá no Iguatemi, senhor. É, vai pro da linha do litoral sul. A intenção é sobrevoo na Indinga. Positivo, livre. Ele tá presente ou o senhor vai pra linha do litoral? Tá presente. Tá presente. Tá. Reporta alinhado e pronto para decolagem. Bom dia, Tan 3153, ponto espera da 10, pronto. Tan 3153, ali mantém o no 0. Ali mantém no 0, Tan 3153. Decolado 224, controle 1-1-9-35, bom voo. Controle de Salvador, frequência 1-1-9-35, está 3890, retribui. Controle Salvador, TAM 3890. TAM 3890, este é o Controle Salvador, meu cordial, contato radar. 90. Papatango, Romeu, Papatango, controle. 3153, autorizado decolagem pista 10, vento 10 graus, 08 nós. Tempo decolagem 10, tá certo. Boa. American Niner 80 control, insert the altimeter 1014, clean to 8000, bond arrival, runway 10. Runway 10 down to 8000, the arrival American. 980 10 altimeter. Yes, sir. Controle, o papapapá, Mike Jet Romeo já livrou o eixo de, da pista 10 e vai manter sobrevoo aqui no setor nordeste e noroeste do aeródromo. Ah, positivo. Eu tô com o índio Novo Hamburgo Alfa, um Super Charlie 150, está ali no Montserrat, ele vem para pouso na pista 17. A posição que o senhor vai ficar vai interferir com a aproximação desse tráfego, não? Sim, 3153, boa tarde. 3153, este é o controle Salvador, bom dia ainda, meu cordial. Quando o senhor passar 2000, vamos girar à direita e voar lenta após Bidev, câmbio. Sim, está 3153. O controle, o Matilde Romeu está se aproximando aqui pelo setor Whisky, paralelo à final da 10. Não vai cruzar por enquanto a 17. Só após autorizado.